no ar, mais um campeão de audiência. Programa Livre. 102 apresenta O Rebu. Oferecimento Dendê, Shopping Balneário, há 37 anos servindo você. Opa, opa, boa tarde, ouvinte da 102. Está começando agora o seu Rebu. Comigo, Euclides Scames, Flávio Santana e R. Fortes. Boa tarde, meus queridos. Tudo boa bem? Tudo tranquilo? Tarde, tudo boa. Tudo bem. Começando esse mês de abril, hoje é dia 1º de abril do ano de 2015. Só contaram pra ti. É o dia da mentira, também conhecido como dia do político brasileiro. Né? São coisas que se misturam. Ou melhor, o dia da mentira é também conhecido como dia da campanha política, porque depois é que vem a verdade, né? A campanha é aquela coisa mentirosa, aquela que a gente cai, né? Mas depois vem e o dia. Pra ser sincero, como é longo esse 1º de abril, né? Impressionante. Como né? é longo, aqui... vai se estendendo, e você escutando mentira, e vai se estendendo, e vai mentira. Aliás, R. Fortes, as principais manchetes do dia de hoje, desse dia 1º de abril, são as que seguem. No final do ano, vou me aposentar. Rogério Ceni. Eu não sabia de nada. Disse Dilma. Não Dilma? Sou Deus, disse Galvão Bueno. São as coisas que repercutiram muito no dia de hoje, né? Essas coisas aí que já imaginou o Rogério Ceni se aposentando? É impossível, acho que vai morrer não, no campo. É, esse não dá. É impressionante, não dá, né? Impressionante mesmo. Mas eu não sei vocês, se vocês querem. Vocês querem ovo de Páscoa? É isso que vocês querem? Domingo? É isso que vocês querem? Claro. Páscoa, pô. É isso. Claro. Ah, esqueci de falar só uma mentirinha. Opa, que se faltou aí. Favor. Nem que a vaca tussa. Ah, verdade, tossiu muito, né? Essa vaca aí foi pro prédio. Essa vaca da tuberculose. De tanto que você quer ovo de Páscoa domingo? Você eu quero. Ah, cara, eu não quero. Eu quero recuperação judicial. Porque está muito em moda. Tá todo mundo fazendo isso agora. Eu quero judicial. Esse negócio. Deve ser gostoso essa recuperação judicial, não deve, Fortes? E deve ser coisa fina, porque só rico que pede. Só elite brasileira. Milionário. Que tá querendo isso daí, né? Deve ser coisa boa, né? Antigamente era Rolex, não sei o que. Agora é recuperação judicial. É outro mundo, né? A coisa mais fina. Papai Noel vai trazer uma recuperação. Branca, né, Papai Noel talvez peça. Mas vamos começar o reboot. De hoje, eu separei um áudio aqui porque, olha, existem pessoas que estão bebendo demais, né? Já trouxe aqui na semana passada um bêbado, né? Um popular que fez um esquema bacana pra burlar o bafômetro. Ele bebeu 2 litros de Coca-Cola em 30 segundos, né? Genial. E depois o que acontece? Algumas mulheres, já teve uma primeira que foi uma arquiteta que repercutiu muito isso nas mídias sociais. Uma arquiteta falou, você não pode me parar aqui nessa blitz, eu sou arquiteta. Depois teve uma outra mulher que alegou ser funcionária pública, então ela não podia ser tocada pelos policiais que estavam fazendo a blitz. E agora eu trouxe uma terceira mulher aqui, que também foi pega numa blitz, e ela alega ser uma pessoa intocável. Calma. Mas num outro sentido. E você escuta agora, nova aqui caia. No Rebu. Ô Rebu! Eu tenho 2460. A chave tá prendida. Não, quem tirou a chave do meu carro? Cadê a chave do... Quem estava na direção e tiraram a chave do meu carro? Não sei. Sabe onde é que eu trabalho? No balanço geral. E aí, daí, o que tem? O que tem esse trabalho no geral? Primeiro, nem perguntei o que é seu trabalho. Exatamente. E daí, o que que tem esse seu trabalho no balanço geral? No balanço geral? A senhora tá bêbada, dirigindo? Eu tô bêbada. Eu tô notando, ó, pelo hálito da senhora, pela alteração da senhora. A chave tá quebrada. Não. Então, tiraram a chave do meu carro. É? Tu tá sentindo o hálito? Tô sentindo. Tá forte sentindo. Hálito. Que legal a senhora fazer isso aí, né? Bonito, né? Muito bom. Bonito. Né? É legal que a senhora trabalha no balanço. Muito bom. Pega o nome da senhora? É? Mas que coisa poética, nível você do programa, veja, né? Né, cara? Você vê que ela baforando na cara do policial e ela alegava que ela não podia ser tocada porque ela trabalha no balanço geral. Balanço a carteirada geral. Dela foi falar foi que ela é funcionária do Geraldo Luiz. Genial, que genial. É uma coisa assim que deve ser intimidadora, eu né? Acho que eu acho que eles realmente não conheciam os policiais, porque era pra morrer de dar risada, né? Pô, tá no programa certo mesmo, né? Tá no programa certo. Bêbado. É, tá difícil, viu? São notícias complicadas de entender, assim como a nossa criminalidade, às vezes ela funciona muito bem, como relatamos ontem aqui o caso do Satanás, né? Foragido. Satanás continua fugindo. E agora olha esse ladrão, um trapalhão. Um ladrão invadiu uma casa, pegou a comida e deixou um recado né? E ainda foi preso dormindo no quarto. Ele deixou o seguinte recado: obrigado pela comida e bebida, mas levei a sua televisão porque preciso mais do que você. Agora meus filhos vão poder ver TV. Esse ladrão, Flávio Santana, foi roubar uma casa de veraneio, tá? Ele fez lá, pegou a comida, invadiu, pegou a geladeira, tudo que tinha na geladeira, comeu, bebeu e resolveu ir dormir no quarto. Uma sonequinha. O que que ele não contava? Com a diarista que viria no dia seguinte, abre a porta do quarto, tá lá o cidadão dormindo com o ventilador de teto ligado e ele foi preso. Mas olha que pobre coitado, ele só pegou porque ele precisava mais do que a moça proprietária da casa, né? Não se fazem mais ladrões como antigamente. Não. O pior é que ele, se a televisão ainda estava lá, se ele não teve tempo de levar embora, nem não vai ser possível processá-lo por roubo. Nem por isso. Verdade. Olha só, nem sabia. Um ouvinte acabou de mandar aqui pra gente, não sei o nome dele, mas ele acabou de colocar: gostaria de informar que agora temos 3 elefantes brancos na cidade. Chegou o terceiro trem do VLT. Já tá indo, olha só. Meu Deus, chegou o terceiro trem. Vai gostar de enxaqueca, não pisa. É, pra ficar guardadinho, né, junto com outro, né? Caso a prefeitura... Enferrujando, solidariedade. Caso a prefeitura resolva brincar, né, sei lá. Estado, Hot e Wheels testar, fazer um, teste, fazer um teste. Um trem gigante, né, tudo é possível. É, antes que eu me esqueça, Flávio Santana, já vamos com a vinheta do... Ah, o pensamento do dia, por favor. O pensamento do dia. Se você é capaz de sorrir quando tudo deu errado, é porque já descobriu em quem pôr a culpa. É uma coisa perfeita, não é? Porque se você tem o culpado, você fica feliz. É aquela frase clássica. Clássico. A culpa é minha, eu coloco em quem eu quiser. Não eu sou, é? É, lógico, então, eu sou você chefe. Tá sorrindo, deu tudo errado, mas você encontrou um culpado, a coisa está valendo, não é verdade? E eu não sei se vocês viram essa notícia aqui, essa é muito boa. Maitê Proença, aquela atriz divina, deslumbrante, uma mulher que continua... Já foi. Ah, mas continua bem, né? Ainda dá pra fazer uma brincadeira boa, né? Maitê Proença promete ficar nua em público se o Botafogo voltar à primeira divisão. Quer dizer, vai ser estranho. Bota, fica na segunda. Não, vai ser estranho ver uma mulher com 97 anos nua, né? Porque vai demorar pro Botafogo conseguir voltar pra primeira divisão. Vai ser um negócio que vai levar um tempo, né? É verdade, não disse quando foi, né? É uma promessa meio pro futuro, né? Não é um negócio que vai acontecer agora. Não foi ela, foi a Silvia Bandeira. A Silvia Bandeira que já ficou. Silvia Bandeira ficou nua em público, R. Fortes? Quem não, é essa pessoa? Nem sei quem é. No filme, não foi? Mulher do Jô Soares, né? Ah, Silvia Bandeira, tá certo. Silva. Ela é a mãe, se não me engano, do redator. Lá do... Tu? Um dos filhos do... Ah, não. Ela foi esposa de quem que se falou? Tô confundindo com outra pessoa. Esquece. Do Chico Anísio, você tá pensando. Isso, né? Seja bem-vinda, garoto de enxaqueca. Imagina. Um motivo muito relevante. Você vai contar pra gente? Eu fui buscar o terceiro trem do VLT. É isso, olha só. Você ficou chegar. Feliz. Eu deixei ele, deixei ele no trilho. Tá seguro lá? Deixei lá em São Vicente, no trilho. Enferrujando. E vim pra cá. Chegou o terceiro trem, olha só. Agora chegou faz companhia pros outros agora dois vai. Que estavam meio carentes, né? É, tá meio atrasado, porque foi comprado há 5 anos atrás, né? Chegou o terceiro. Mas agora vai, não vai, garoto? Agora vai. Acho que agora vai o quê? Agora vai ficar parado que nem os outros. Só. Como? Agora vai. Agora vai ficar parado. Seja otimista, seja otimista. Não. O ano que vem é ano de eleição. Aí o rapaz, o prefeito que está aqui, hoje na prefeitura, o senhor muito Paulo observado, Alexandre Barbosa, vai precisar, porque até agora, né, já se passaram muito 3 anos. Eu não vi. Vocês viram alguma coisa que foi feita na cidade? Não. Ou será que sou eu que sou implicante? Será que sou eu que estou implicando? Não exatamente com a pessoa, Paulo Barbosa. Sim, eu estou falando com a administração. Pessoal. Nada pessoal. Me fala uma realização nesses 3 anos. Eu vou abrir o microfone para o ouvinte. Pergunta difícil. Não. Mas como eu não tenho capacidade para responder essa pergunta, eu gostaria que o ouvinte ligasse para cá e se manifestasse. O 21-2104-5410. Está liberado. Então. E aí o que vai acontecer? O ano que vem tem eleição, ele vai ter que mostrar alguma coisa, né? Sim. Até lá dá para fazer. Ou vai mostrar tudo, né? No ano que vem. Vai ter que mostrar alguma coisa. Até o ano que vem dá para fazer. Que foi o Estado que fez, diga-se de passagem, não foi ele? Isso esse é verdade. Aí não foi ele. Então. O bom é que a gente fica tranquilo que a segurança tá excelente. Acho que vocês devem ter visto, repercutiu bastante. Sim. Saúde. Na página Vivendo em Santos, a foto do nosso amigo Lobão lá, né? A foto de 2 policiais naquelas motocas, no ciclo que fala. Guarda da guarda municipal. Na praia. praia no WhatsApp, né? É. Você viu uma coisa excelente, a gente tá muito seguro, né? Ali não tem, quase ali não tem tinha puto, problema, quase não tem problema. Não tem problema nenhum. Então, dois oficiais teclando no WhatsApp, que é isso que é importante, né? Claro. Estavam cuidando. Comunicação moderna. Vírus pra alguém, né? É um outro universo. Sabe o que, é que eu desconfio? Estavam testando o Wi-Fi. Pode ser, pra ver se tava funcionando. Se coloca, a importância do Wi-Fi. Vale o Wi-Fi. Vamos fazer a alegria dos nossos ouvintes. Flávio Santana, hoje tem de novo Vale Rivieras. Tá, então você participa pelo Zap Zap. Qual que é o número mesmo? Não preciso decorar isso. 9. Anota aí, 9. 9. Anotou? 981965306. Isso. Mande então, eu quero Rivieras, e convença a gente porque que você é merecedor deste Vale Tamboril. Vamos pro vídeo, Flávio Santana. Vamos lá, alô, boa tarde. Boa tarde. Tudo bem, quem fala? Aqui é Thiago, de Santos. Diga, Thiago. Estavam na dúvida aí de querer saber o que foi feito na cidade aí nesses 3 anos aí do prefeito. E, pô, foram refeitos pontes que já estavam feitas. Quase todas as pontes aí das cidades aí, da cidade, acho que foram refeitas aí nesses 3 anos aí. Ainda deve ter mais alguma fazenda aí no momento. Legal, obrigado pela participação, viu, cara? Um abraço pra você. Carvalho lá, mal tá começando. Eu acho que vocês são uns injustos. Rua, tem várias obras aí paradas aí no Sim, canal 5. A concha acústica foi no feita. Canal 5 com a canal Afonso 5 Pena. Foi estreitado. Tem várias obras em andamento. Tem novos várias buracos obras que não tinham antes. Não, buraco é pra novos. Poder irrigar um pouco a terra. Ah, né? Pode ser que seja isso. Muitas obras em andamento. É, poxa vida, o asfalto. Tudo bem que eles estão em andamento há anos, mas estão lá em andamento. É um asfalto de excelente qualidade. Que é feito quase que todo ano, né? Tem que ficar muita coisa aqui. Não, uma coisa que eu achei legal foi assim: recapeou várias avenidas, aí depois quebrou a avenida pra refazer a Boca de Lobo e não refez. São coisas legais, muita coisa. Colocaram fora do nível. Vamos ver mais ouvinte aí. Vamos. Alô, boa tarde. Oi, boa tarde. É a Michelle da Vila Cascatinha. Diga, Michelle, tudo beleza? Tudo beleza, eu tô ligando pra dar uma notícia boa. A Sabesp foi lá finalmente. Opa! Viva! E aí, fez alguma coisa? Ah, em 10 minutos eles arrumaram. Demorou 4 meses pra ir até lá, em 10 minutos eles arrumaram. Espero que agora saia o problema, né? Não. Parabéns, então. Então legal. Pô, não, mas olha, o programa não serve para criticar só. O programa serve para mostrar o problema e para que as pessoas tomem providências. E eu acho que foi legal, apesar do atraso de 4 meses, foi legal da parte da Sabesp ir lá e se preocupar com a ouvinte e resolver o caso dela. É bacana. Isso aí, Michele. Michele, você pegou o seu vale aqui, Michele? Não, eu vou pegar amanhã. Então, beleza. Pô, que legal. Parabéns a Sabesp, que foi lá resolver o problema. Tá feito. Não, realmente, eu liguei hoje, vamos deixar bem claro, pra Karina, que foi quem fez contato conosco ontem, a Karina da Sabesp. Liguei pra ela de manhã, expliquei a situação. Um upa pra Karina da Sabesp! Upa! Upa, upa de felicitação, não upa do negócio da Sabesp. Nossa, plateia está aplaudindo. Liguei pra ela hoje pela manhã, expliquei a situação, passei o telefone pra da Michelle, pra quem entrasse em contato, e você vê, resolveu o problema. Resolveu. Em 10 minutos. 4 meses. Agora, em 10 minutos. Aqui entre nós, né? A Sabesp precisa dar uma revisão nesse sistema de atendimento ao público dela. Exatamente, era isso que eu ia falar. Parabéns pra Karina. Água vazando. Não tem problema. Olha, vamos fazer o seguinte: quem tiver alguma reclamação da Sabesp, pode passar aqui pro Rebu. Pronto. Mais fácil, se funcionou, né? Funcionou. Exatamente. Podemos ser a ouvidoria. Vamos ser a ouvidoria da Sabesp. Que funcionou, rapaz. Sabe o que eu. Olha pra mim, eu tô com a cara de besta, não tô? Palavra de besta. Pode. Não, hoje tá especial, hoje tá besta. Resolveram em 10 minutos. Você vê. A gente já tinha uma desconfiança que seria isso, né? A gente já tava desconfiando. Ah, mas não importa, o importante é que resolveu. Não, resolveu, tá resolvido. Tá ótimo, não, parabéns. Eu já mencionei esse caso aqui há muito tempo atrás, ali na Ponta da Praia. Naquela época morava o bispo diocesano. Tinha um vazamento desses, assim, de 3 meses, segundo o pessoal ali da Praça Rebouças. Sempre história pra contar, né? No dia seguinte eu liguei. História, não, se vier, não, bicho. Era Dom Davi, eu liguei de manhã cedo e os caras disseram que não sabiam. A vantagem é, a vantagem é que você conta sempre uma história diferente. Sim. O meu pai conta sempre a mesma história. Ele esquece que contou e conta sempre as mesmas. O Paulo Schiff de manhã conta todo. Aquela do Jânio Quadros, que mandou mudar. Puta, bicho, ele já contou umas 300 vezes. Mas não lembra, sempre como se fosse. O cabelo branco é terrível. Sabe o que você não entende? Jânio Quadros, não é só um, são muitos quadros. Ele vai contando um por um. Vamos pro ouvinte aí, Flávio. Alô, boa tarde. caiu. Aí, ó, vocês demoraram. Tá, vocês ficam contando história, pô. Olha só, precisamos fazer nosso intervalo, senão a gente atrasa muito essa parada. Desculpe. O R. Fortes me mandou um excelente áudio de uma paródia, de uma música Help dos Beatles, que ficou Selfie. E você escuta agora aqui no Rebu. O Rebu! Estamos de volta com o Rebu. Estamos de volta com o Rebu, Flávio Santana, garoto de Chaqueca, R. Fortes. Prometi, tem que comentar. Vai dar nojinho, mas eu tenho que falar. Ah. É, a Val Macchiori estava junto. Sabe a Val, aquela loira? Aquela que pegou uma graninha aí fácil. Um pouco de amizade com o Banco do Brasil. É, uma certa amizade. Tudo coincidência. Petrobras, né? Claro. Ela estava com a Tammy Gretchen, tá? Nos bastidores de um programa. E daí ela elogiou o peitoral de Tammy Gretchen. Juro. E disse, nossa, peitoral. Disse. Peitoral. Juro. A fala é essa. E disse assim: nossa, como ficaram perfeitos, tem até pelinho. É um nojinho, né? Dá uma revirada, né? Mas, meu Deus do céu. Lembrando, isso me dá um desgosto, grande Chaqueca, porque eu perdi minutos preciosos com o Tammy Gretchen. Mas, olha, não sei. O pior não é que tu perdeu, eu acho que perder, cara. Eu acho que é seguro. É maluco, Não. Bate bem. Ele fala uma coisa, mas pensa em outra, porque a gente tem que pegar as coisas no detalhe. Quando ele foi falar do peitinho... Você viu que ele fez assim, ó? Deu água na boca. O que eu posso fazer, gente? É que eu lembrei. Deu água na boca dele. A antiga Tammy era uma loucura. Você vê como a gente tem que pegar as coisas no detalhe. Na hora que ele foi falar, ele. Sabe lance? Salivou. Deu água. Deu água na boca, gordo. Que coisa, hein? Deu água na boca. É onde dá a desandada, né? Agora vamos ter que inventar um novo, Flávio. Uma nova vinheta aqui. Momento R7. Não, momento R7. É o que acabei de falar em off. Ministério da Saúde adverte. Consuma R7 por 3 minutos apenas. Mais que isso, dá uma desandada. Ó, o Círio Botelho, o garoto Chaqueca e R. Fortes. Olha que frase genial que ele mandou aqui, ó. A mistura mais perigosa não é manga com leite, nem um uísque com Lexotan, e sim Eduardo Cunha com Renan Calheiros. É mortal. E faz sentido isso, não é verdade? Dá uma agitação. A política anda deixando nossos seres humanos, o nosso povo, meio louco. O blog Não Salvo, do Cid, ele destacou aqui um vídeo que agora tá bombando muito nas redes sociais. Um cara normal, como a gente. Ele está no carro e ele resolve gravar um vídeo de uma revolta extrema que ele está com o governo atual. Percebam a entonação de voz dessa pessoa. São 2 minutos de áudio. Se tivesse 4 minutos, ela infartava. Põe aí agora o nervoso para o nosso ouvinte ouvir. Ô, Rebu! Como eu vejo nas redes sociais aí, ó, um bando de inocente achando que, fazendo impeachment dessa cadela aí que é presidente, cara, vai adiantar alguma coisa. Ontem, mais 330 milhões pra Cuba, cara. Por que pra Cuba? Estão usando nosso próprio dinheiro, cara, pra nos escravizar, cara. Entendeu? Vocês não entendem, cara, que esses caras que estão no governo, no poder, são tudo comunista, cara. Enquanto eles não veem nós de escravo deles, eles não vão sossegar. Eles não vão parar. Eles têm um plano de poder. Entendeu, seus inocentes? Entendeu? Enquanto eles não for na tua casa te quebrar de pau, que nem estão fazendo na Venezuela, que nem fazem há décadas em Cuba, seu otário. Eles tiraram a arma da população, igual fizeram todos os países comunistas. Depois tiram a arma da polícia. Daí diz que precisa de algum tipo de segurança e inventa a Guarda Nacional. Essa Guarda Nacional é a Guarda Bolivariana, cara, que vai na tua casa te arrebentar de pau, entendeu? Porque você vai querer reclamar que não tem comida no mercado, igual nesses países deles lá, entendeu? E não adianta conversar com esses caras, cara. Só tem um jeito de nós se livrar, cara. Só tem um jeito de nós se salvar, cara. É matando tudo! Tudo! Não pode deixar um político que existe nesse país vivo, cara. São todos predadores, todos ladrões, entendeu? Eles não estão por amor à pátria. No dia 15 que passou agora, que teve a manifestação, você acha que tinha um político na rua? Entendeu? Não são os maiores representantes do povo? Por que que em Blumenau, por exemplo, não tinha um vereador na rua? Por que que não tinha um? Sim, ainda por cima, ainda botaram um cordão lá com polícia pra defender aquela casa de vereador deles lá, porque se eles são os que mais devem estar no meio do povo nessas horas, entendeu? Foi a maior prova, cara, que são tudo do diabo. O único jeito de nós salvar, cara, é matando todos! Se nós não matar, eles vão matar nós! De escravo ou de fome! O Rebu! Política cara... está enlouquecendo as pessoas, cara. E a pessoa é calmo, ele está tranquilo, ele vai surtando. Parece o desenho. Ficou cerrado. Isso, parece o desenho do Pateta. Ele não, eu tava ficando nervoso também. Eu já tava ficando nervoso com ele. Porque se ele xingasse mais uma vez a presidenta, não, ai, foi... meu Deus do céu. O primeiro foi gentil, foi só uma constatação ali. Não, gentil, cordial. Ah, mas sabe o que acontece também? Furtando. Mas acho que já tá tão exagerando. Essas brincadeiras de Facebook aí, Pô, também estão exagerando. Eu acho que tem muita coisa errada, mas acho que estão xingando a presidente, falando um monte de besteira. Queira ou não queira, amigo, ela é nossa presidente, sabe? Tem que tratar com respeito, não é? Ganhou, levou. Tudo bem. Se tem que fazer alguma coisa, tem que ser feito, ótimo, que se faça. Mas não desrespeite a autoridade, a autoridade maior do país. Reivindicar mudanças é algo super válido, mas realmente se ofender a pessoa, acho que já disse. Foi cometido um estelionato eleitoral. Isso foi dito na cara do Joaquim Levy ontem. Sim. Ontem foi? Ele ficou 7 horas no Senado. E acho que foi o Caiado de casa, não tenho certeza. Chegou lá e disse na lata isso. Disse na cara, um negócio que está nos jornais. Então, mentiu. Então, mas se foi. Acabou. Mas é uma coisa moderada, né? Não, mas então, mas se aconteceu isso realmente, antes de falar, pegue a prova e prove. Olha, aconteceu isso. Vai pra discussão, mas como é que vai provar um negócio desse? Não, mas não adianta provar. Provar tá. Tanto é que ela falou uma coisa e fez outra. O que tem é o seguinte, isso não é crime. Não tem como você dizer que por causa de... Você tem que reclamar. Não. Escuta, você quando me enganou. Quando você fala em estelionato eleitoral, achei que era problema da urna. Não. A urna também não acredita. Tem gente que acredita em fraude. Não acredita. É muito difícil. É impossível dar um golpe desses sem que as pessoas fiquem sabendo. No Brasil, você acha que é impossível acontecer essas coisas? Nosso sistema, acho. Então, tá. Porque não é... O pessoal fala de uma urna nos Estados Unidos. Tenho, quase certeza. Porque é o seguinte: na tecnologia, na informática, nada é impossível. Impossível é uma palavra que não existe. Essa é outra coisa. Não é impossível melhorar. Agora, com certas ferramentas de segurança, é impossível fraudar. Aí é mesmo. Não. Eu também não sei. Não. Bom, mas isso não dá pra gente tentar entender. Tá, tem algo que é mais interessante a gente tentar. A gente não vai compreender isso aqui também, mas enfim. Deixa eu ouvir. Volta pro ouvinte e depois essa notícia aqui vai. Nossa, revolução. Vamos lá. Alô, boa tarde. Alô, boa tarde. É Américo de Cubatão. E um abraço a todos aí do Rebu. Eu estou tentando falar há um tempo sobre os feitos do nosso prefeito de Santos. Eu trabalho em Santos e tenho visto que ele tem trabalhado muito. Ele, por exemplo, ele tem arrumado os bicicletários da praia, ele pintou o monumento da Tomi Otaki, ele tem arrumado os bueiros. E as fontes, como um ouvinte de Goiás falou das fontes. Agora a pergunta é, a cidade está bonita, mas será que ele está lembrando da periferia de Santos, sua Noroeste, Alemoa, o centro que está abandonado? Será que ele lembra? Oh, e outra coisa que ele fez muito boa, foi participar de uma banda de carnaval, Setema de uma banda de carnaval. Foi importante para a cidade isso. Será que ele está olhando para o pessoal mais desfavorecido? Santos está bonita, Santos tá, é uma vitrine bonita, mas só que Santos, se você for para um Alemoa, você tem que entrar com um carro 4x4 lá, porque o que tem de buraco é absurdo. A zona noroeste, toda vez que chove e a maré enche, todo mundo, o meio de transporte é barco. Entendeu? Mas o prefeito tem feito muitas coisas importantes. Para ele pode ser, mas será que é para a população? Não é, com certeza. Fica a minha participação aí. Um beijo grande no coração de vocês. E essa rádio não sai dos meus ouvidos, do meu coração. Um abraço grande. abraço. Valeu, Américo. Então, mas a pergunta que... A pergunta só vai ser respondida em 2016. Daqui um ano aí, praticamente um ano e um pouco aí. É praticamente um ano, né? Sim. Praticamente um ano. Né? Um ano e mais alguns meses. Um ano e meio. Qual será o legado? Vai ter eleição. Sim, se a população está descontente, como pelo menos apresenta aqui nas pesquisas, né? Que a gente faz, nas pesquisas que aparecem, que a população está muito descontente com. A não ser no Jornal da Orla, né? Ah, contrário, né? No Jornal da Orla. Está todo mundo feliz, né? Está todo mundo feliz. Hoje sobre a Dilma, saiu uma, né, oficial, você deve ter por aí. Agora, a obra do prefeito, você tem aí um ouvinte no WhatsApp, sim, né? O ouvinte mandou aqui, ele falou, poxa, que achou um absurdo. Descobriu, a gente está criticando, achou a obra, porque ele iluminou as palmeiras lá na costa, o garoto Chaqueca. São palmeiras imperiais iluminadas. Isso resolveu o problema da segurança. Acabou. Era meio apagado, acabou, iluminou, é, tá? É. Enfim. Ninguém mais rouba o coco da palmeira, né? Exatamente. Eu sei que a fase está tão complicada que agora a piada que andam contando por aí é que políticos e chefes das empreiteiras estão procurando o psiquiatra e falar: doutor, eu ouço vozes. Que vozes? Vozes de prisão. O tempo todo. As pessoas estão assim, em qualquer momento podem ser presas. Se vão ficar, a gente não sabe, mas as vozes são constantes. E outra coisa que está aumentando na casa deles é a conta da água. Eu escuto vozes. E cada vez que batem na porta, toca a campainha, eles correm pro banheiro. Eu ando escutando muitas vozes também daquela operação Porto Seguro. Aquela operação Porto Seguro, o pessoal deu uma esquecida naquilo. Sim. Mas cada dia eu acho mais gravações e mais gravações e mais gravações. Mas elas estão guardadas para 2016. Nossa, ano que vem eu quero estar vivo lá, viu? Porque vai ser bom. Espero que você também esteja, reforço, que ano que vem promete, vai ser impressionante. Tá certo. Olha, eu separei aqui um áudio do Ari Toledo, parcial, é óbvio, né? Porque olha, não dá pra passar integral. É. Ele fez uma musiquinha, mas muito bonita, entre as diferenças entre o rico e o pobre, que você escuta agora aqui no Rebu. O Rebu! Rico correndo é atleta, pobre correndo é ladrão. Rico com medo é nervoso, pobre com medo é cagão. O rico mete na cama e o pobre mete no chão. Usa brinco é playboy, pobre usa brinco é viado, pobre traído é chifrudo, rico traído é enganado, rico metendo é amor, pobre metendo é tarado. Casa de rico é mansão, casa de pobre é mal louca. Doce de rico é bombom, doce de pobre é paçoca. Pinto de rico é pênis, pinto de pobre é piroca. Banheiro de rico é toalete, banheiro de pobre é privada. O rico vai fazer xixi, o pobre vai dar uma mijada. O rico vai fazer cocô, o pobre vai dar uma cagada. Zona de pobre é puteiro, zona de rico é boate. Barco de pobre é canoa, barco de rico é iate. Amante de rico é dama, amante de pobre é biscate. O Rebu! Muito bem, de volta. De volta, Flávio Santana, garoto Chaqueca, Reforce. Precisamos ir para a dica da Caixa Misteriosa, Flavio. Dica da Caixa Misteriosa. Começa agora a Caixa Misteriosa. Oferecimento Red Sun Pizza. Agora é com você, gordão. Vamos lá, vamos lá. Quer explicar novamente como que funciona a... Brevemente, manda aí. A promoção, manda você. Eu sou que mando todo dia aqui. Nossa senhora, vai. Que revolta. Cucu, clã. Cadê? Você perdeu o negócio? Bom, temos uma caixa aqui, vamos explicar brevemente assim. Temos uma caixa aqui de pizza, sem pizza, a qual possui um objeto dentro dela. Você, nobre ouvinte, tem que ouvir as dicas aqui e tentar adivinhar o que existe dentro dela. Você já tendo a plena convicção, você irá ligar aqui na sexta-feira terça-feira, acertou o que tá dentro dessa caixa, você ganha uma pizza free da melhor pizza do mundo, que é a Red Sun, que fica lá na Rua Bahia, número 119, e poderá comer uma pizza de bacalhau, de camarão, de presunto parma, de chocolate. Bom, vou ficar falando dos cores. Mas só sexta-feira que é pra ligar, tá bom? Exatamente. Até lá a gente vai dando dicas. A primeira pessoa que ganhar. A primeira pessoa que acertar ganha. Exatamente. Ganhou ou levou? As dicas que foram até agora: tem na rádio, tem na Red Sun, crianças de 2 anos usam, dá para levar para qualquer lugar, e a dica nova é a que segue agora: serve como espelho. Tá ótimo, então. Você ouviu mais uma dica? A Caixa Misteriosa. Oferecimento Red Sun Pizzas. Fique ligado em nossa programação. Muito bem, sexta-feira então você entra ao vivo aqui e vai dar o seu chute. Perfeito, aí eu vou dizer que tem ouvinte que já entrou em contato pelo WhatsApp, que já acertou o que tem nessa caixa. Então tente a sorte, sexta-feira, sexta-feira da paixão. Estaremos aqui no Rebu cheio de amor para os nossos ouvintes, não é verdade? Cheio de paixão. Agora... Inclusive vai ter o sorteio do ovo sexta, né? O ovo gigante. Não podia comer o ovo? Não, tem que sortear. Não, é só um pedacinho. Você comeu só... ovo. Quando o cara vier retirar, a gente pede um pedacinho pra ele. Também são 6 quilos de ovo. 6 quilos de ovo. 6 quilos de ovo. Se ele for pra África, acabou a fome lá, né? Acabou. E é da Cacau Show aqui do Shopping Parque Balneário, viu? Perfeito. Excelente. Já vai que a fila tá aqui fora. Escuta, antes de você dar a sua próxima notícia, é o seguinte: é que a gente tá recebendo aqui a visita do rapaz que arrumou o ar-condicionado aqui pra gente. E eu queria saber como é que tá o ar aqui, tá? Como é que tá? Aí, pessoal, e aí, como é que tá? Tá bom aí? Tá geladinho, né? Tá? Temperatura padrão aí, 21, que o Claudio mandou. 21 abaixo de zero. Tá geladinho, mas por isso que tá rouco? Tá geladinho. Deu até calo nas cordas, vou cair. É isso aí. Mas por isso que você ficou rouco de tanto ar-condicionado? É verdade. Entendeu porque eu sou rouco? É por isso. E você vê que isso aí, tô rouco, quase vai pro professor Fabião, né? Quase vai um olhar atento. Olhar atento. Então, tá tudo certo aí? Perfeito. Eu vou trazer amanhã uma entrevistada aí, se os senhores permitirem, né? Ah, o Vinte Frozen vai vir aqui dar uma entrevista no Rebu. Ah, esse Zé é incrível, cara. É a melhor parte do jornal. Não é? Tô errado? Não, é verdade. É um puxa-saco. Ele é incrível, eu acho ele sensacional. Não é o que você fala todo dia aqui. Não, o Zé eu gosto. Eu gosto do Shift. O Shift me incomoda um pouco, eu gosto de pessoas de idade, que eu já me apeguei. É o R. Não dá pra gostar de todos os Zéinhos do mundo também, né? Poxa vida. Eu adoro quando o Zé. Não, e outra coisa. Só fica confuso. Cheira mal, né? É neftalina, né? Aquele cheiro de presunto guardado no fim da geladeira, né? Coisa meio errada. Olha só, fazendo amizade como poucos, né? Garoto Chaqueca, preste atenção nessa notícia. A inglesa Emma McCabe, de 31 anos... Quem? Emma McCabe. A Emma. Isso, eu não conheço, não tem lá no Facebook. É. Frustrada após vários relacionamentos com homens, ela se apaixonou por uma árvore, com a qual já fez até sexo. Acho que era um pau-brasil, árvore? Né? Um pau-brasil, acho. Pansexual. Vamos, né? Isso aí, pô. É notícia, saiu no Meia Hora, no jornal Meia Hora. Não, foi no SBT. Foi no SBT que saiu essa matéria. Saiu no SBT, não. Você bem que caberia muito bem, no Isso é Incrível. Ai, ai, ai, ai, ai. Mas não é nenhuma novidade. O Serguei, lá do Rio de Janeiro, já fazia isso aqui no Brasil. Ele é roqueiro, maluco. Inclusive, eu falei para o Serguei: Serguei é muito perigoso, não tentem fazer em casa. Machuca, né? Machuca. É verdade. E não tem volta, porque o pessoal não volta. É, pensando, foi amor à primeira vista? Não, mas vai piorar. Presta atenção nisso aqui, Zé. Ó, em entrevista à Close Magazine, a britânica contou que ficou gamada pelo tronco. Faz sentido, né? E pelos galhos do choupo branco, uma espécie de árvore, e resolveu chamá-la carinhosamente de Tim. Uma noite, tirei meu top e esfreguei meus seios contra o tronco de Tim até que eu tivesse um orgasmo. Foi o melhor sexo que já tive na vida. Você imagina os piores, Zé Rivas, como é que não foi esse negócio? Imagina se... o segundo lugar, o que é que deve ser? Que os caras não fizeram com essa menina, né? Vai piorar. Ela revelou que tem 4 encontros com o Tim por semana, diz conversar bastante com ele e jura ser totalmente fiel à árvore. Olho para outras árvores, mas não as troco. Eu não trairia a Tim. A árvore quer ser... Porque ia abaixo, pelo menos não tem que tomar Viagra, né? Não, tem isso aí, né? Tá sempre firme. É. E ela afirma em entrevista aqui, ó, que gostaria de se casar, mas seria uma cerimônia discreta, com a família, e sem grandes revoluções, porque ela não quer que as pessoas a julguem. Mas Tim me faz mais feliz de qualquer homem. Como é que seria um casamento com a família da árvore? Seria as árvores falando dos Senhor dos Anéis? Não sei. Você leu a notícia até o fim? Tem mais alguma coisa? Não, tem mais coisa aqui, ó. A reportagem afirmou que o caso de Emma pode ser de dendrofilia, termo usado quando uma pessoa se sente atraída por uma árvore. Não ensina isso pra Globo. Não vai ensinar isso pra Globo, que no próximo já vai ter zoofilia. Vai no saber. Vai saber o que esses caras vão pôr na novela. Não, eu perguntei se você tinha lido até o final pra ver se seria o tema da nova novela. Porque é perigoso, né? Já falamos algo parecido aqui. O Tony Ramos virou pantera, vai estar com uma árvore. Se ela tá solta e ainda não foi internada, tudo bem. E daí fica dando ideia pra Globo. Pô. O meia hora ele foi buscar a opinião de quem? Da mulher maçã, a Grace Kelly, que falou assim, ó, do jeito que os homens estão, não transando direito e falando besteira, casar com uma árvore pode ser a solução. Ela é muda. Olha só que genial. A mulher maçã que foi a técnica sobre essa opinião. Pô, não sabia que você era arvorefóbico, né? Não é isso, mas gente do céu. Que coisa louca que nós estamos vivendo, é. Pessoa gamada por uma árvore. Nós não, isso é coisa de inglês. É engraçado, né? O R, anos e anos no chão de estrela, não achou a Ema, né? Tanto que ele foi no chão de estrela, era sexta, sábado, domingo. Sexta, sábado, domingo. Isso é coisa de inglês, bicho. Por aqui é muito mais de melhor. É. Não, mas que coisa, né? Escuta, R, como é que era o chão de estrela? Você gostava do chão de estrela? Você frequentava o chão de estrela? Não muito, não. Ah, como não? Não muito. É, tem que ser rápido. Tinha que ser rápido. Alguém lembra do Pink Panther? Pink Panther. Muito bom, Pink Panther. Nunca fui lá, disseram que era. Eu fui várias vezes, muito legal. Tony Starr fazia lá os shows, né? Ah, só a Nata. Só a Nata. Tony Starr. Mas esse, ó, sensacional. Eu pensei aqui, qual é o nome da árvore? Tintin, né? Tintin. Então, aí que é assim, só dar um conselho pra. Qual é o nome dela? A Ema. Pô, então, casamento é difícil, no começo é tudo uma beleza. Quero ver quando a Tia começar a dar problema de sinal, né? Como é que vai ficar essa relação? É, né? Meu Deus do céu. E aqui não dá pra reproduzir, mas tem uma foto que saiu no jornal, ela abraçada com a árvore. É uma doença absurda, né? Mas olha, a árvore vai ficar velha também. Interna. Vai começar a soltar as folhas. O tronco vai amolecer. Vai ser difícil. Olha, não fica esperando muito da Tia, não. não acredite muito nesse tronco, né? Esse tronco às vezes pode ser só uma folhinha, não é? Olha só, pegadinha com zumbis no metrô provoca mal-estar no Ceará. Presta atenção que a gente tem corrupção e rolo em tudo que é canto, até em pegadinha desandou a coisa. Olha só, a divulgação de uma pegadinha de TV em que zumbis assustam pessoas dentro do metrô de Fortaleza provocou uma saia justa no governo cearense. O atual secretário da cidade, Ivo Gomes, pediu investigação dos responsáveis por autorizarem a filmagem, mas a gravação ocorreu em dezembro passado, ainda na gestão de seu irmão, o então governador Cid Gomes, que é irmão do Ciro. É, esse pessoal da família Gomes. É tudo Gomes, tudo Gomes. A pegadinha inédita, na qual seis mulheres gritam a serem cercadas no vagão por atores vestidos como zumbis, foi veiculada no programa Silvio Santos no último domingo. A Folha de São Paulo apurou que o SBT pagou para utilizar o metrô. Procurada, a emissora não divulgou valores nem para qual órgão especificamente foi repassado o pagamento. O governo cearense também não respondeu sobre isso. Quer dizer, alugaram uma verba, foi pro negócio e nem isso, sabe? É tudo, não é só nos milhões, até o cachê dos zumbis. Mas olha, era uma brincadeira, vocês não repararam, mas é porque agora eu posso falar. Se você ver a foto, o próprio Ciro Gomes era o dos zumbis, tá certo? E eu convidei a Dilma, mas ia assustar muito o povo, aí a gente não colocou, tá certo? E o Cerveró? O Cerveró já é outra categoria, já é pegadinha do Halloween. Mas não é travessuras, é o doce, é o Cerveró, a brincadeira não é doce, não, é dinheiro mesmo. Dinheiro que importa. Alô, ouvinte, vamos lá, alô, boa tarde. Alô. Zumbi. Ficou ofendido e não quis falar. Só pra ficar bem claro, olha só, o metrô é administrado pela Metrofor, empresa de economia mista subsidiada à Secretaria das Cidades, que diz que não sabe de nada. Quer dizer, alugou, rifou o negócio, mas ninguém sabe de nada. Alguém levou uma graninha, né, Silvio? É empresa do filho do Lula, ele também não sabe de nada. É o dia deles, né? Flávio Santana, precisamos ir agora para o próximo bloco. Bora. Um bloco sério, tem muita coisa bacana pra repercutir. Inclusive um senhor que caiu num buraco em Santos. Você acredita que tem isso? Não. Cara que se acidentou num buraco, mas ganhou uma grana aí em primeira instância. Pelo menos falaremos disso no próximo bloco. Mas agora tem um pedido de música muito bacana que o ouvinte irá fazer agora, aqui no Rebu. Vai fazer agora esse pedido? Agora! É o João que vai pedir? Isso mesmo. Então vai pedir agora. Fala aí, João. Pera aí, João. Vou colocar o João no lugar certo, que ele não entrou. Agora vai, João. Foi. Alô, é da rádio? Isso mesmo, meu jovem, é da rádio? Eu queria pedir uma música. E que música você gostaria de pedir, meu amigo? Eu queria pedir aquela do João. Música do João? E que música seria essa? Aquela. João botou melão no gol. João botou melão no gol? É. Mas essa música não existe. Existe sim, essa aqui, ó. Alô, ouvintes do Rebu, aqui quem tá falando é o Ratinho. E aqui, no Rebu, a cobra vai fumar. É o cachorro amarrado e o pau comendo e o coco é de roda, só dança que tem o pé redondo. Estamos de volta, Flávio Santana? De volta. Não teve Vai Gordo, faltou estímulo. Vai Gordo. Ah, grosso. Estamos de volta com o Rebu, Flávio Santana, Garoto de Chaqueca, R Forte, Zerri. Ah, é muito difícil, Zerri quando você tá aqui, dá um loop no meu cérebro. Que você pra mim tem é que mudar, pessoa. É, pra chamar atenção. Pai e filho. R. É uma confusão, então, viu? Nossa senhora. Ele é que tá copiando. Ah, ele que tá copiando. Claro. Né? Claro, você é o cara desde mais velho. Que inventaram o jornalismo, claro, né? É, R Forte, não basta participar do programa, você tem que fazer a gente faturar. Lógico. Então, por favor, tem recado aí pra nosso ouvinte. A Clínica Odontológica Multidoctors traz para você o que tem de mais moderno na odontologia: implante, periodontia, próteses flexíveis, clareamento a laser, não é aquele clareamento assim com um pedacinho de carvão em pó, não. Clareamento a laser, odontopediatria, aparelhos fixos e móveis. Aparelhos autoligados com tecnologia inovadora, entendeu, seu Flávio? Inovadora. Sim. E documentação digital. Tudo isso com equipe qualificada, não tem nada, aquele cara que caiu assim, eu não tenho nada que fazer, vem cá que tu vai ser odontologista. Não tem. É qualificada e condições especiais para você. Agenda lá a sua consulta, sem compromisso. Olha o telefone: 3466-4110. Repita. 3466-4110. Avenida Prefeito José Monteiro, 432, em São Vicente. Não é Zé Menino, não, viu, seu Flávio? É em Burro. São Vicente. Multidoctors Odontologia, sua saúde bucal. Multidoctors. Galera, valeu. Depois dessa, tô indo embora. Foi. Valeu. Você viu que foi incrível. Forte agora. Uma abertura bucal, igual o Bote Cavói. Foi bucal, cara. Bucal é aquele negócio que vai no rico. Ah, errei. Deixa eu falar. É aquilo que vai no rico. Deixa eu falar. Achei perfeito. Calma, caiu a dentadura. Presta atenção. Tá em dia, incrível. Presta atenção, porque eu vou dar um testemunhal. Olha, okay, meus dentes, que beleza. Olha só. Foram tratados. Foi lá? Foi. Achava, opa, que era Errorex. Não. Você viu como tá branquinho? Sensacional. Arrumado. Foi lá mesmo? Limpo, foi. Caramba, os caras são muito bons. Quero ver alguém, caramba, brincar aí agora. Pô, não tem. Poxa vida. Não, é verdade. E o bacana é que o R Fods, ele pode fazer um negócio de livre. Você manda seus dentes e depois eles se devolvem. Não é um negócio, tá? Isso que é bom. Não sei se tem esse serviço. Tem esse negócio. É tecnologia. É uma coisa fantástica. Olha só, conforme prometi, olha isso. A segunda vara da Fazenda Pública de Santos condenou a Prefeitura de Santos a indenizar um aposentado de 81 anos por danos morais após ele se machucar em consequência da queda em um buraco na rua Ricardo Pinto, na Aparecida. O valor da indenização foi fixado em R$20 mil, conforme sentença determinada no último dia 13 de março. A decisão foi em primeira instância, portanto, cabe recurso. O acidente ocorreu logo após a vítima saiu de uma agência bancária. O que era para ter sido uma travessia com segurança na faixa de pedestre, virou um tormento para o idoso, que foi surpreendido por um buraco. É, deve ser o único, né, que tem na cidade, não é possível. Naquele instante, perdeu o equilíbrio, caiu no chão e quebrou o pulso esquerdo e dois dedos da mão direita. A advogada do aposentado diz aqui, ó: é dever do município zelar por suas ruas e calçadas, sobretudo numa cidade onde há uma grande concentração de idosos. Procurada pela reportagem, a Prefeitura de Santos mandou uma nota dizendo o seguinte: vamos recorrer. Perfeito. Você, né, sabe, não, mas a prefeitura, o prefeito, o secretário de obras, o secretário de vias públicas, seja quem for, o presidente da CET, você acha que ele está preocupado com isso? Claro que não. Quem que vai pagar essa conta? Verdade, contribuinte. Quem vai pagar? Nós. Ah. Nós vamos pagar. Está na hora das pessoas serem responsabilizadas pelo seu, o cargo que ocupa, tem que dar a multa, a indenização para as pessoas que ocupam o cargo. Chega da cidade não ter um patrão, pô. Será que os fiscais que tinham que operar naquela área, impedir que esse buraco permanecesse aberto, será que eles foram punidos de alguma forma? Algum foi multado, advertido? Nada, nada. A única coisa é que se por acaso o, doutor, o coitado aí do senhor que se machucou ganhar ação em segunda e terceira instância, quem vai pagar somos nós. Exatamente. Fica cômodo. E assim, o secretário, né? que é o responsável pelo setor, não tá nem aí. Não vai acontecer nada. Ah, você pratica ingerência. O ente público tem que ser responsabilizado pelos seus atos. Sim. Tem que ser responsabilizado com os responsáveis pelo ente público também deveriam responder por isso. As pessoas exatamente. Que bobearam, que... O que é que elas foram? Elas foram negligentes na sua função. É, nesse caso, o que fiscal, é? Secretaria de Vias Públicas, é isso? É, de obras. De obras, de vias públicas, sei lá. Porque agora são tantas secretarias, né? Porque afinal de contas tem que botar um monte de gente. É responsável. É. Não saber quem antigamente tinha, né? Secretário de Obras e pronto. Aí já inventaram outra secretaria. Tem o adjunto. Adjunto, sei que lá. Afinal de contas tem que botar um monte de gente, né? Porque como é que vai botar o pessoal que vai concorrer à eleição? Deixa eu aproveitar. Olhar atento, hein? Que olhar atento. Aproveitar e avisar esse colega aposentado de 81 anos, garoto, ali na Anália Franco, no meio da rua, tem um buraco enorme, faz uns 3 meses. Não passe lá, minha senhora, ainda perto da praia, não passe lá. A não ser que você queira pegar mais uns vintão aí, né? Aí pode passar lá, que tem um buracaço lá. É, atenção, quem ganhar vintão, onde é que é? Anália Franco. Anália Franco. Ali perto da na praia. Meia quadra, meia quadra da praia. Meia quadra, meia quadra da praia. Vintão, hein? Você não quer fazer o merchan do bingo da terceira idade, que você não, frequenta? Não, bingo, não. Não, quer dizer, eu ia fazer o merchan dessa advogada. Ah, não, achei que faria, não. E só pra deixar bem claro, esse buraco, tem muitos aqui em Santos, mas esse buraco estava na faixa de pedestre mesmo, esse é o maior absurdo. Ou seja, o idoso, ele atravessou pela faixa de pedestre, mas tinha uma cratera, mas é o que você bem apontou, garoto, que fica fácil você errar desse modo, entendeu? Sim. Quando você vai responder, não é com o seu dinheiro, com o seu patrimônio pessoal. Quando você é empresário, se a sua empresa causa um prejuízo a outra pessoa, quem vai responder é o dono da empresa. Perfeito. No governo, não tem, né, sabe? Quem vai responder? Pelo erro da Petrobras, pela sacanagem da Petrobras, quem vai responder? Me fala. Ninguém, o Gabriele vai tirar do bolso dele agora toda a maracutaia? Pelo contrário, estão tendo aumento, segundo a última notícia que nós tivemos ontem. Sim, é um absurdo, pô. A Petrobras vale não sei quantos milhões, vale não sei quantos mil agora, e vão dar aumento para os seus diretores? Isso é uma piada, porra. Sem graça alguma, né? Imoral. É uma imoralidade sem tamanho, né? Impressionante. O governo é aquele negócio, não tem dono, não é de ninguém, sabe? Ninguém se responsabiliza e quem paga somos nós. Cômodo, confortável, né? Enfim. Vamos virar a página aqui, olha só essa notícia. Blitz interdita 5 estabelecimentos no centro de Santos. 5 estabelecimentos que funcionavam como pensões e cortiços foram interditados na noite de ontem no centro de Santos. Um deles está localizado na rua Martim Afonso e os outros 4 na Avenida Senador Feijó. De acordo com o delegado, um dos locais tem 24 horas para encerrar as atividades, enquanto os outros 2 têm 12 horas para fechar. O prazo normalmente é de 12 horas, mas dobramos esse limite para uma das pensões que estava com muitas crianças e bebês em péssimas condições sanitárias. Encontramos muitas sujeiras, ratos e insetos. Segundo o delegado, os estabelecimentos foram fechados por irregularidades, como condições inadequadas de higiene e ausência de alvará de funcionamento. Em 4 deles foram encontrados entorpecentes. A polícia também realizou a apreensão de CDs e relógios falsificados no local. São ações como essas que a polícia tem que fazer e tem feito bastante, né? Aqui na Baixada como um todo. Exatamente. Mas depois, o problema é que aprende, depois volta a funcionar. É, consequência, inclusive, daquele caso lá na Santa Cecília. A partir daí estão sendo tomadas providências. Vamos ver. Bom, porque lembre-se, a própria prefeitura paga hotéis para pessoas que em estado de necessidade, em estado de rua e tal. Tomara que ela não esteja pagando em algum desses hotéis que não tem horário. Então precisa saber, porque vai tirar esses bebês, essas crianças da pensão, vai botar onde? Exato, né? Tem que ter uma alternativa também, né? Tem que, aliás, a gente tem que completar essa matéria aí depois, temos que aprofundar para saber onde que a prefeitura vai colocar esse povo, né? É, não fala. É muito fácil tirar. Vai tirar e põe aonde? Mas isso é uma situação análoga com aquelas favelas. Eu não deveria deixar essa situação acontecer. Esses cortiços não deveriam ter sido estabelecidos, né? A partir do momento que são estabelecidos, gera toda essa situação de irregularidade plena. A falta de fiscalização. Hoje, no Jardim Casqueiro, lá em Cubatão, uma construção ruiu. Por sorte, não matou ninguém. Teve 3 feridos, pedreiros, trauma, blá, blá. Agora descobriram que não tinha alvará, não tinha nada. Não tinha ordem, não tinha planta, não tinha nada. E, felizmente, não aconteceu nada. Agora... Você vem, por exemplo, você entra aqui na Imigrantes, no fim da Imigrantes, na Vila Lemoa, o ouvinte acabou de falar, você vê construções, mas não são precárias, são extremamente precárias, que já estão com três andares. Tudo precário, uma encostada na outra, porque senão faz um strike, senão cai. E ninguém toma uma providência, quer dizer. Vou falar outro. E a fiscalização? Como é que vai? Vou falar outro. Morro do Zé Menino. Passa no Morro do Zé Menino, aquilo lá está crescendo, mas sem controle nenhum. E são casas. Antigamente a pessoa fazia uma casinha para ela. Tudo bem, não tem onde ir para aí, onde ir e tal. Puxadinha. E é tudo área invadida, né? É uma área da Santa Casa. E aquilo não para de crescer. Só que agora o cara faz o seguinte: ele faz a casa para ele no térreo e faz mais dois andares para ele alugar. Nossa. Então, quer dizer, é um absurdo. Você faz a sua casa e mais dois. Mas sem estrutura, no morro. Mas a prefeitura não toma providência nenhuma. Daí vai morar, então, uma mulher com crianças. Depois você tem que tirar de lá. E aí você vai ter dó. Essa que é a situação. Então, por que não fiscalizou? Não deveria ter deixado invadir, se apropriar. Exatamente. Essa que é a questão. E nisso que a gente está relatando. Tá aí uma dica, hein? Inclusive, nós demos uma dica aqui no Morro do Zé Menino. Além de todos esses problemas que está tendo de ocupação ilegal, ainda tem a criação de porcos, que nós falamos aqui. Verdade. Não fizeram nada. O ouvinte acabou de me mandar aqui uma mensagem hoje, hoje à tarde. Continua aquele caso dos porcos? Continua a criação de porcos. A prefeitura não tomou providência nenhuma. Nossa. O matador ilegal, vamos deixar isso bem claro. O matador ilegal. Tá criando porcos pra ele. Não, é um matador. Exatamente. Um matador. Não tomou providência nenhuma. É, mas é um descontrole, um desgoverno. Por favor, Zé. Não, se aí, pelo menos assim, ó, se o pessoal estiver plantando árvore, pode ser pra casar. Então não vamos fazer antigamente a árvore não é o problema são os porcos. Fala, né? Sério, impressionante. Casar com a árvore, porra. Não, mas vai crescendo você vê esse cara. Pensou o ex dela? E aí, você casou? Casei. Com uma árvore. Imagina como o cara vai se sentir, né? Mas como é que você sabe? Como é que seria o ex dela? Ah, o ex? É, se o atual é uma árvore, o ex seria o quê? Cara, é o seguinte, aí ele pode falar assim, ó, você já tá que nem eu, cheio de galho, né? Pior que é, situação triste. Já vem com galho, né? Não pode reclamar de nada, né? Quando eu te conheci, tu já tinha, né? Mas é um desgoverno sem tamanho, realmente, muita coisa equivocada que vai acontecer. Nesse caso do Cortiço, por exemplo, esses filhos dessas crianças são filhos de garotas de programa que lá moravam, entendeu? Às vezes são famílias e a prefeitura tem na parte de saúde um pessoal que se dedica ao atendimento lá e no Paquetá também, né? Sim. É bem próximo ali, das crianças que ficam num estado lamentável de saúde, mães drogadas com crianças. Olha, vamos dizer assim, é um retrato que Santos não merece ter. Não, aqui. E a prefeitura não pode ser omissa, não pode fechar os olhos. O Conselho Tutelar tem que ser mais ativo. É aquilo que a gente sempre comenta. Tem que agir. Muita criança jogando bolinha aí no farol, entendeu? Exatamente. E aliás, eu nunca entendo a criança que joga uma bolinha. Meu, até eu consigo fazer isso. Você sabe que eu tava vendo no YouTube outro dia e eu vi uma matéria feita em 1992, na época pela TV Litoral, que o governo norueguês cedeu para a prefeitura, doou para a prefeitura um dinheiro e uma escritura de uma casa ali no Marapé, né? Então, lá na época foi feito lá o chamava Espaço Pichote, na rua João Caetano. Na rua João Caetano. Em 92, isso. Eu estava vendo no YouTube umas matérias da TV Litoral, da antiga TV Litoral, que hoje chama TV Santa Cecília. Uhum. E foi feita essa matéria na época que o governo da Noruega deu para a cidade essa casa, passou a escritura em nome da cidade, deu de presente e não só deu a casa, como também mobiliou a casa, reformou a casa e fizeram lá o Espaço Pichote na João Caetano. Poxa, sabe que eu não estou entendendo uma coisa? Eu tenho passado lá, não tenho visto mais o espaço. Eu não tenho visto o Espaço Pichote. O que que foi feito com essa casa na rua João Caetano? Será que o ouvinte pode dizer? É uma casa de esquina na João Caetano, no Marapé. Será que alguém pode me falar o que a casa tá lá? A casa tá lá. Ah, agora, tá, o Espaço Pichote. O espaço tá lá, mas o que que tá funcionando lá agora? Que a banda dos pagodeiros não tem apego, né? O que que tá funcionando nessa casa Pichote, que era justamente para abrigar essas crianças? Nossa, uma iniciativa excelente, né? Vamos ver se algum ouvinte... Alguém tem que passar lá, o ouvinte pode nos ajudar, né? Com referência perfeito. Ao filme Pixote. Perfeito, exatamente. Perfeito. Bom, antes da gente avançar para o próximo bloco, antes que eu me esqueça, a PAI promove Caminhada em São Vicente. A Associação dos Pais Amigos dos Excepcionais de São Vicente promoverá amanhã a primeira caminhada do Dia Mundial da Conscientização do Autismo. A data foi criada pela Organização das Nações Unidas para chamar atenção sobre a questão. A concentração será na sede da PAI, na rua Feliciano Marcondes, número 205, na Vila Cascatinha, às 8 horas. A caminhada acontecerá das 9 da manhã até às 12 horas, até a Praça Coronel Lopes, no centro. Pais, funcionários e alunos do Centro de Atendimento Especializado em TEA, Transtorno do Espectro Autista, farão panfletagem para conscientização da causa. Os organizadores pedem aos participantes que vistam peças na cor azul. Maiores informações pelo telefone 3467-7828. Isso foi divulgado na rádio? Foi colocado umas propagandas na rádio desse evento? É, mandei um e-mail, acho que deve ter acontecido. Acho que o Léo montou alguma coisa. Eu acho que é. Tá, é amanhã que acontece. Amanhã... Recado dado, ouvinte Carol, que nos pediu pra ajudá-la nessa divulgação. Sim. Pedido feito ao Rebu, missão dada, missão cumprida. Vamos pro próximo bloco, daqui a pouco nós estamos de volta com muito mais. Opa, de volta com o Rebu, já vamos com o ouvinte então, Flávio Santana. Vamos lá, alô, boa noite. Alô, boa noite, Flávio. Tudo bem, quem fala? É o Marcos, cara. Pode falar, Marcos. Bom, o negócio é o seguinte, que eu trabalho nesse VLT aí, na obra desse VLT, e hoje o comunicado lá do... que o pessoal passou lá, viu? Tá ouvindo? Tô te ouvindo, pode falar. Você tá no ar. É que o dinheiro, a verba acabou, e que, ó, só pra ter uma ideia, amanhã o pessoal vai assinar um aviso e vai ficar na expectativa aí. Caso o dinheiro seja liberado da MTU, aí a obra vai continuar com a gente vai continuar, né? Se não continuar, amigo, vai todo mundo pra rua. Eu queria saber se vocês têm uma informação disso aí, porque, pô, como que o dinheiro acabou? Pra onde foi a verba dessa MTU aí? Isso me tá diga uma coisa, o Marcos, qual é a empresa que você trabalha, Marcos? É o consórcio VLT. Consórcio VLT, mas esse consórcio são quantas empresas? Você sabe o nome das empresas? É, a cabeça é a Queiroz, né? Queiroz Galvão. Agora, porque se... quando você começa uma obra, o dinheiro já tá à disposição. Não tem essa de agora não tem dinheiro. Então quer dizer que a informação que vocês vão parar de trabalhar porque não tem dinheiro, é isso? Isso, olha, o negócio é o seguinte, ó. O cliente é a MTU, né? Que repassa o dinheiro para Queiroz. E a informação que hoje eles deram pra gente é o seguinte, que desde outubro. A MTU não tem repassado as verbas para Queiroz. E que a Queiroz está bancando tudo desde outubro. A informação que eles passaram para a gente é essa. Agora, a que ponto isso é verdadeiro, cara, eu não posso provar. Eu queria alguém para dar uma informação abalizada em torno disso tudo, entendeu? Porque pegou todo mundo de surpresa. Tá bom, Marcos. Marcos, se você puder esperar um pouquinho na linha e quiser, não sei se você quer, mas se você quiser deixar um telefone, a gente vai tentar aí um contato e vamos passar, porque essa informação sua é muito importante, a gente tem que saber disso aí. E se você puder esperar um pouquinho na linha, o Flávio vai pegar seu telefone, tá ok? Puta, eu tô até nesse momento, cara, com medo até de represárias, porque, entendeu? É fogo. Tu sabe que cutucou, falou a verdade nesse país, é complicado, né, meu? Ó, ainda que eu não deixe meu telefone, até sei lá, cara, eu tô meio cabreiro com isso aí, pô, se alguém me der uma informação, cara, eu vou ficar mais tranquilo, porque isso é informação quente, hein? Hoje passaram pra... Tá bom, Marcos, não, a gente, nós vamos, tem que entender, tem que preservar a fonte, mas a gente vai apurar isso aí e amanhã a gente fala no ar. Ah, tudo bem, então. Falou, obrigado, hein? Quente em primeiríssima mão, agora nada longe, veja bem. Do que a gente já imagina, né? Do que você tem já disse lá atrás. Sim, sim, sim. Os caras armaram, prepararam tudo e... Aí botaram, jogaram, usaram o Ministério Público. Entra, usaram o Ministério Público, usaram esse promotor aí. Como boi de piranha. Boi de piranha. É uma das hipóteses que a gente... Não, porque o cara gosta de aparecer. Aí o cara fala assim, quem é o promotor que gosta de aparecer? Aí pega lá, entendeu? Essa é uma versão. A outra, que a gente pode entender perfeitamente, a Queiroz Galvão. O que que eles fazem? Eles fazem um consórcio, eles chamam consórcio com um fim específico. As firmas se reúnem, criam uma firma, consórcio VLT, é uma firma que tem natureza jurídica própria. Ela é composta pelas outras, mas ela estuda direitinho, ela tem uma empresa separada. Como está a obra parada, eles estão pagando uma quantidade. Lembra que você dizia, todos nós passamos lá, tinha 200 homens, de repente tinha 100, de repente tinha 40, agora tem uns 40, 50. Eles estão sendo, como a obra está parada, a parte da jurídica não desenvolve, a Queiroz Galvão, que é a cabeça, acabou de pedir, foi a notícia recuperação hoje, aqui, logo judicial. No começo, recuperação judicial, porque ela não está aguentando face a esse escândalo que a firma se enfiou até o talo. E ainda o governo do estado, o governo não paga. Exatamente. Não, porque ela não, não é que não paga, veja bem, ela não tem o que receber, porque a verba, o orçamento, até acredito que exista, que tudo isso foi fiscalizado. O orçamento está lá, a verba está lá, só que a obra não está andando. Como a obra não anda, não pode pagar sem ter serviço. Faz total sentido. A obra está parada, a firma vai dizer, olha, vamos demitir o pessoal para não ficar pagando e até que possa retornar. Aí o consórcio recontrataria o pessoal. Agora, é duro porque eles usam as pessoas, os trabalhadores, que acabam sendo os sacrificados. Sim. E aí vem aquele outro problema social que a gente conhece, oriundo das empreiteiras sem planejamento que jogam os empreiteiras sem planejamento, cara. É o governo sem planejamento. Não é o governo. É o governo sem planejamento. O governo tem que dar multa para essas empreiteiras. Tem que fechar essas empreiteiras. Tem que botar esses caras na cadeia. Aliás, o presidente já foi em cana hoje. É outro caso. Já foi. Já tinha ido lá. Em novembro. Tá em novembro. O grande problema é, o dinheiro pode estar lá no orçamento, o governo do estado tem o dinheiro. Tem no começo do ano, não tem problema. Não tem serviço para ser pago, entendeu? Quem garante que o governo. Pô, você ouviu o ouvinte falando aqui que não tem dinheiro para pagar? Não tem dinheiro, a empreiteira não tem dinheiro para pagar porque ela não está recebendo. Entendeu? Ela não está recebendo. O governo do estado não pode pagar sem ter serviço realizado. É isso que está acontecendo. A empreiteira, o que a empreiteira faz? Que é isso que eu estou dizendo. Ela trouxe os trabalhadores, contratou, colocou todo mundo aí. Agora deu esse pepino por culpa dela, por desonestidade dessa empresa. O governo do estado está lá com o dinheiro, tenho certeza que está. Isso aí foi verificado a fundo. Só que ela não pode faturar porque não tem serviço realizado. E aí o que ela faz? Ela joga os trabalhadores na rua. Esse é que é o problema. E por que não tem o serviço realizado? Por que não tem? Aí é outro problema. Aí é o Ministério Público, é o Estado. Sim, sim. O trabalhador é que eu digo. Então você acha que se o governador. Você acha que o governador. Isso é outro problema. Eles não estão pagando. Você acha que um promotor aqui pode parar a cidade inteira e o governador aceita e deixa tudo numa boa? Aí passa a ser outro problema. O problema que vai ter agora é: se forem poucos trabalhadores, vão ficar demitidos e vão para onde? Olha, no caso do Pichote, parece que o ouvinte. Tem um ouvinte aqui, eu não sei se você for lembrar desse negócio do caso do Pichote, ou garantir aqui, isso vai dar problema, né? Olha só, o ouvinte Wilson, ele mandou aqui, ó. A casa está desativada há anos. Fica no Campo Grande, na esquina da João Caetano, com o José Clemente Pereira. Quer dizer, você relembrou do caso Pichote, daqui a 20 dias isso vai ser capa da tribuna. Aí fica complicado, né, garantir aqui? Fala em 20 dias, capa da tribuna, engraçado, né? Tem umas coisas engraçadas, né? Há uns 10 dias atrás, no DCI, eu li uma matéria do Porto de Santos, que eles queriam dragar 17 metros. Esse é um plano antigo. Né? Então, isso há 10 dias atrás. Imagina, o DCI, um jornal de São Paulo, há 10 dias atrás, Comércio e Indústria, fez essa matéria. Uma semana depois, a tribuna põe a matéria como se fosse dela a matéria. É engraçado isso. Pô, os caras estão muito atrasados, eles gostam de ler o DCI, né? Pode ser que tenha essa segunda opção, alternativa B. Não, é engraçado, né? O DCI, num jornal de São Paulo, já tinha dado essa matéria uma semana atrás. Os caras hoje estampam na primeira página lá, como se fosse a matéria deles. É que às vezes todo o Wi-Fi tá nos ônibus, né? A internet falha, né? Às vezes pode ser que seja isso. Mas com relação ao Pichote, nós estamos falando das pensões. ações aí das crianças. Sim, aí. Cortiços, olha aí um lugar. Olha aí, Prefeitura de Santos. Que se existisse. Projeto Pichote. Onde é que é? Você falou? Na João Caetano com a. João Caetano com a. Isso aí. Com a Zé Clemente. Pronto, tá aí. Esse imóvel. Se ele está desocupado, se tem, tá sendo. Não, esse imóvel é da prefeitura. Coisa. Se isso, o prefeito isso, não isso. sabe, esse imóvel é da prefeitura. Se ele estiver desocupado. É, segundo o ouvinte, está desativado tem um bom tempo, não semanas. É desativado. Anos, eles falaram. Mas eles podem estar usando para escritório, para alguma coisa. Isso é uma coisa a ser verificada. Não, só agora da matéria aí, pô, vamos fazer justiça, né? Que a matéria veio, né? Pegou a Operação Comboio, né? Pode aí ser que demorou. Seja isso. Demorou para chegar. Veio junto com o trem, né? Mas olha, essa notícia chegou engraçado, né? Essa notícia do rapaz aí, que ele tomou esse susto hoje, que a Queiroz e o Galvão vai dispensar os funcionários, vem no mesmo dia que chega um trem, né? Então parece que é tudo meio armado, né? Olha, manda um trem e aí, né? Manda um trem e aí fala que vai dispensar os funcionários. Puta, é um jogo de xadrez que é brincadeira, viu? É impressionante, né? Eu iria falar da maioridade penal agora, mas a gente já tá espremido nesse bloco, tem que ficar pro próximo, né? Vamos falar da Red Sun, então, da nossa segunda dica, então, Flávio Santana, vamos lá? Começa agora a Caixa Misteriosa. Oferecimento Red Sun Pizza. Vamos lá. Pra você que pegou a rádio andando, o que que acontece? Temos uma caixa misteriosa aqui com um objeto, uma caixa de pizza sem pizza, com um objeto dentro dele. Você, nobre ouvinte, tem as dicas que a gente tem passado aqui no Rebo. Você tem que anotar e adivinhar o que tem aqui dentro. Na sexta-feira, você sabendo o que objeto é, você liga aqui pro Rebo, acertou o objeto, ganhou uma pizza da Red Sun. Vamos à dica, então. Ó, as dicas já foram, ó. Tem na rádio, tem na Red Sun, crianças de 2 anos usam, dá para levar para qualquer lugar, serve como espelho, e agora a dica nova é um objeto caro. Fica a dica, anotou? Então sexta-feira você liga pra gente. Você ouviu mais uma dica. Caixa Misteriosa. Oferecimento Red Sun Pizzas. Fique ligado em nossa programação. Essa mulher tem Facebook, que a voz dela é muito boa, né, cara? Eu quero muito consumir essa pessoa. Olha só, antes da gente girar de bloco, Sabesp freia investimento em esgoto e quer reajustar água acima de 13,8%. Já foi aumento, então, no combustível, já foi aumento na energia elétrica, agora vem 13,8%, já aprovado, mas a Sabesp já avisou. Do que você gosta, ela cometeu o caroço, viu? Ah, é verdade? Sério? Ela gosta de menos? Olha só, R, faz um fez o que eu quis dizer, me perdi um pouco aqui. 13,8% de aumento que já foi aprovado, mas a Sabesp ainda quer aumentar acima desse limite, R. Fox. Pra começar, eu também concordo que 13 é um número cabalístico, é horroroso. 13,8. Que seja 14. Então, mas me explica, 13,8 de aumento sobre a água. Que água? Sim, que água? É sobre o vento que sai da torneira, vai aumentar, é isso? É, o vento, o pessoal diz que sai vento mesmo, que o vento custa caro, cara. Olha, impressionante. Aí, tá difícil, viu? Tá, olha, De Bueno chegando, tá aqui, tudo bem, cara? Ela fez um carinho aqui que, olha, mexeu comigo. Você mexeu. Mais do que o Cunha mexe com os meus instintos libidinosos. Olha, ficou meio homossexual isso daqui. As agora, pessoas, né, sempre acham que você é bicho. Ah, não, é Total Flex, é outro universo aqui. Vamos girar pra ver se me recupera no próximo. Você lia o Pasquim? Pasquim? O que é isso? Nunca leu o Pasquim, aquele Pasquim, jornal. Então. Não, porque lá no Pasquim era secreto, mas tinha uma bicha no Pasquim. Ah! Voltei também. Quem era a bicha? Opa, aí, meu Deus. Quem que era a bicha? Qual sempre deles? Era secreto, ninguém sabe. Ah, secreto. Não, aqui também tem uma bicha secreta. Pronto, fechou. Aqui também tem uma bicha, agora precisamos descobrir quem é. Ai, vamos girar de bloco, ficou meio tenso o negócio aqui. Daqui a pouco o Rebu está de volta e assim, aí sim, falaremos sobre a questão da maioridade. A bicha. Ô, Rebu! Estamos de volta com o Rebu. Opa, estamos de volta com o Rebu, Flávio Santana, Garoto Chaqueca, R. Fortes, Zé. R. Fortes, o que que era do mundo aí? Ou o que do mundo? Cubatão. Olha só. Cubatão do mundo. Precisamos falar da questão da maioridade penal. Os ouvintes estão cobrando aqui no WhatsApp, eu prometi, a gente ainda não deu tempo de falar. Vamos pegar uma pessoa que entende, né? Por favor, vamos por lá. Por favor. Eu posso, antes dessa pessoa entrar, só vou dar a notícia aqui, olha só. A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados aprovou ontem em Brasília a redução da maioridade penal no Brasil de 18 para 16 anos. O assunto tramitava na casa desde 1993, coisa nova, né? E agora será analisada durante 2 meses numa comissão especial. Se aprovado de novo, será votado no plenário da Câmara e do Senado. Marcelo Rezende. Corta pra mim, é o seguinte, pô, todo dia tem no meu programa, correto? Muito menor fazendo coisa que não deve. correto? Então esse negócio aí da audiência pra mim é o clamor da sociedade. Aí vai o sujeito, bate lá no congressista, mas é uma coisa que todo mundo quer. Quando você vê esses menores aí na rua, você pensa o seguinte: aí é verdade, aí é o que eu digo, aqui ponto, pode chegar um ser humano. Perfeito, Ari, as pessoas querem saber nossas opiniões aqui brevemente. Garotinha, que eu já vou dividir a opinião que você já tinha passado aqui. 16 anos, 18 anos, 15 anos. Eu acho que a melhor situação seria não ter uma idade mínima e o juiz apurar caso a caso. Se a pessoa, um menor caso de 13 anos, matou alguém, eu acho que ele tem que ser punido de acordo com o crime. Cara, uma criança de 9 anos roubou um ovo de Páscoa? Tudo bem. Okay. Chama o pai, faz o pai pagar, não tem pai? Tem, vai dar um castigo lá porque roubou um ovo de Páscoa. De 15 anos, a mesma coisa. Uma criança de 16 anos matou, vai presa. Não tem jeito. Tem que dar a punição do tamanho da... Caso a caso. Agora, não tem que ter nada de 16, 15, 14, 13, 12. E deixando bem claro que isso é um clamor popular mesmo. É, mas acho que tem que abrir esse debate. Tem que ter essa discussão. Então o pessoal do Congresso leva muita pancada, merecidamente, mas nesse caso eles estão cumprindo a função deles. E a Maria do Rosário? Como é que é a Maria do Rosário falando? Ah, Maria do Rosário, não sei. Cara. Não sabe Maria do Rosário? Não sei. A Maria do Rosário é contra, né? Ela é contra. Ela é a favor dos estupradores. Ah, não sei contra ela, né? Mas ela é a favor, sim. Mas é o seguinte, cara, preciso uns telefones aí pra fazer um blogzinho aí, pela Lei Rouanet, tô precisando. Né? A maioria dos membros do governo são contra, né? Porque eles querem que fique como está. Mas tem que ter alguma providência. Tanto é que, como está dizendo aqui o ZR, está analisando muito bem, está desde 1993, 92, parado. Ninguém tinha coragem de mexer nisso. De vez em quando alguém falava e tal. Agora não. Agora já entrou na pauta, foi aprovada na primeira reunião, a primeira discussão. Mas é o que o ZR falou, é o clamor popular. Exatamente. É o clamor, pelo menos agora. Você vê, essas manifestações, elas mostram para os políticos o seguinte: olha, nós temos que ouvir o povo, pô. Claro. Nós temos que ouvir o povo. Desde 1993. Então, desde 93. Para você ver como foi importante esse dia 15 passado, como vai ser importante a próxima manifestação do dia 12. E a presidenta lá, ela tem que entender que a manifestação, tudo bem, é fora a Dilma e tal, mas ela tem que entender que não é para ela a manifestação. Só para ela. Não é só para o PT. Muitas outras coisas. Tá? É para a política local aqui, a nossa política local. E dia 12, essas pessoas têm que bater panela, não bater panela só pra Dilma. Tem que bater panela pros problemas locais, pros problemas de Estado. Tem que bater panela pra esse negócio do VLT. Ora, o que mais tá fringindo o Santista do que essas obras do VLT? O que adianta ficar só batendo panela pra Dilma? Não é só a Dilma, não. Tem que bater panela pra Dilma, tem que bater panela pro VLT, sabe? Tem que pegar esses problemas. Né? Claro, concordo. E isso já refletiu, você vê. Já passou desde 93 o negócio enrolando. De repente é até reflexo das manifestações, pessoal. Sim. Vamos ficar ligado que a população não vai deixar, espero que não deixe barato, né? Mas eu fico muito à vontade. E o debate é excelente, né? Sim, porque, tem que ser um negócio que tem que ser comentado. Não existe uma unanimidade. Moderado, tá? Eu gosto do debate, eu quero ver os argumentos pra lá e pra cá. Eu acho, à primeira vista, sim, eu acho que tem que se fazer algo nesse sentido. Tem que se estudar uma flexibilização que se adeque à realidade de hoje. Sim. O Código Penal não tá atendendo as nossas necessidades. E daqui uns anos vão discutir a pena de morte. Vai ser assim. É. Hoje, o que é uma loucura. Ah, pô, pena de morte. Daqui uns anos, a coisa vai chegar aceitável. A coisa vai chegar num estado. Se não se fizer nada, daqui um tempo vai ter que se discutir a pena de morte. Não vai ter jeito. Tá bom. Tendo em vista que a opinião pública nacional daquele brasileiro que foi morto lá na Indonésia, não foi. A opinião pública ficou favorável a essa situação. Favorável. Grande parte. Então, aliás, até na pesquisa. Tem gente contra, gente a favor, mas vai ter que se discutir isso. Porque do jeito que a coisa tá. Acho que a sociedade toda tem que fazer reflexão nesse sentido. Porque eu vi a entrevista do Marcos Acha, tá, né? Eu acho que não tem o que contestar, é a lei do país. Ele sabia a regra do jogo e ele descumpriu. Ele sabia. É um ditado popular que não dá pra falar aqui, né? Quem não tem, não contrata. Então, desculpa falar assim. Sim. Mas a parada é a seguinte. Mas tem outro lado da questão também. Na entrevista do Marcos, uma coisa que me chamou a atenção: ele dava festas regadas a álcool, drogas, pessoas reconhecidas mundialmente ele era uma celebridade no mau sentido na Indonésia. Ele falou: ah, ninguém nunca perguntou de ver meu dinheiro. O pessoal bebia meu uísque aqui, fazia farra, azarava as mulheres que eu trazia. Então, né? Vamos colocar a coisa em pratos limpos. A sociedade tem que mudar muito seus conceitos ainda, mas acho que esse discurso é mais do que oportuno, já demorou para acontecer. Esse debate demorou para acontecer e agora espero que ele efetivamente aconteça. Se isso vai servir para a garotada de 16 ou tá não... Claro que vai. O importante é o seguinte, o importante é que o cara de 16 anos vai ficar com medo. Claro que então, vai. Lógico, então vai ter que contratar de 14, porque de 16 vai ter medo. E esse papo esse papo do Marcos, a desculpa dele, ninguém perguntava nada. Ele era um cara de uma família abastada. A família dele tinha dinheiro, era um cara que ele tava lá quando ele tava no Rio, ele era um cara que fazia festa e tal, mas ele tinha a procedência do dinheiro dele. Então isso é a desculpa esfarrapada dele para dizer que ele não era culpado sozinho. Era sim, aquilo que você falou desde o começo, ele assumiu, morreu bem morrido, não tem jeito. Pena que o outro não foi. Não é isso, nem da culpa. Eu digo assim que, às vezes, tem gente também que alimenta esse tipo de coisa, né? Se beneficia, mas faz vista grossa, entendeu? Sim. Ah, é amigo da... Ah, o cara conhece o cara lá, não, eu não. Não, mas é fato que o crime usa todas as brechas que a lei permite. Então, então menor de 18 anos... Toda fraqueza... Não tem como ser preso, eles tal, então... Eles estimulam e exploram. Estimular isso, aliás, nas favelas e tudo mais. Não, eu escuto cada uma. Eu escuto o cara falando, não, mas aí vai pegar a criança de 16, vai botar na cadeia... Vai pegar 14 depois vai voltar pro crime. Não, vai botar na cadeia, aí depois o cara de 16 vai virar um bandido muito pior na cadeia. Bom, então faz o quê? Deixa ele na rua? Não, é isso. O Luiz falou: a cadeia não redime ninguém. Não, então o Champinha. Fogo, aquele Champinha lá que matou, estrupou. Tá preso até hoje. E tá muito bem preso. Olha, bicho, é uma coisa. Eu vou ter uma coisa que é dura a gente falar assim, porque a gente se torna cada vez mais. Enxaqueca fica mais enxaqueca, mais boçal, mas. Cara, assassino não tem recuperação. Concordo. Estuprador não tem recuperação, amigo. Sim. Não tem recuperação. Se um cara é estuprador, ele não tem recuperação. Se o cara é um assassino, ele não tem recuperação. O cara que matou a filha da novelista lá, casou novamente, já se separou e tá ameaçando a mulher atual. Então, assassino tem recuperação. Então, bicho, é o seguinte, ou deixa o cara na cadeia o resto da vida, entendeu? Ou extermina. Ou liquida a fatura. Ou extermina, liquida a fatura, porque não tem recuperação. E pode vir estudiosos, filósofos, direitos humanos, Maria do Rosário, pode vir o que for. Esses caras não têm recuperação. Corta pra mim. Tinha um amigo meu policial, tá certo? Ele falou pra mim, é verdade. Pensa só o seguinte, vai lá na cadeia, tu pergunta, o que tu fez? Cara, não fiz nada, é injustiça. Então a cadeia, meu filho, é a casa dos inocentes. Quem tá lá, ninguém fez nada, então a culpa é nossa. Perfeito, olha, eu acho que o mais legal do programa Rebu é a gente poder realmente emitir a nossa opinião de verdade, sem ter que ficar em cima do muro. Então eu me coloco realmente favorável a essa redução. Só acho que 16 anos, eu acho que teria que ser caso a caso. Não teria que ter uma idade limite. Na minha opinião. Opinião do meu Euclides. Mas é um programa democrático. Temos aqui a ouvinte Rafaela, que se manifestou pelo Zap Zap. Vou reproduzir a fala dela aqui, ó. Boa noite, pessoal. Quanto à redução da maioridade penal, sou totalmente contra. Primeiro, pela questão da legalidade. Entendo ser constitucional. Segundo, pela questão subjetiva. É cansativo o Brasil viver nessa constante comparação com a justiça americana e justificar todas as alterações legislativas com base na Constituição gringa. Não creio que o Brasil esteja estruturalmente preparado e adequado para comportar tamanha mudança. E, na minha opinião, é um atestado de incapacidade por parte do governo e uma ofensa ao próprio ordenamento jurídico penal, que não consegue inibir nem as ações ilícitas dos maiores. Imagine se vai dar conta dos menores. A filosofia da condução do sujeito que comete um crime à cadeia é para a ressocialização. E não sejamos hipócritas, pois sabemos muito bem que o indivíduo jamais retorna sociável às ruas. Consoante essa situação, os mais conscientes que não concordam com essa redução são a favor de desviar o foco disso e focar na educação. Entretanto, cada vez mais estoura um escândalo de omissão de contribuição tributária, milhões e milhões desviados, dinheiro esse que poderia estar sendo revertido para a educação, por exemplo. Enfim, não é simplesmente pela redução. Isso é só a ponta do iceberg. O governo quer criar lei em cima de lei e não toma as medidas preventivas. Deixar o menor na companhia de outros detentos não creio que seja a solução. Valeu, gente. Meu nome é Rafaela e sou de Santos. Então, Rafaela, eu entendo, mas tudo bem. Eu não acho que... Engraçado. Sabe o que é engraçado? Não. Peraí. Não, você não sabe o que eu falo, como você já tá falando, não. Porra, não falei nada? A ela. Com referência a ela. Presta atenção. Se você pega um menor de 16 anos, olha só como é. Não faz muito sentido aí, com todo respeito, Rafaela, mas eu não concordo. Porque um assassino com 16 anos, ele tá andando com quem? Ele não tá andando com coroinha, né? Ele não vai estar andando com coroinha. Ele já está andando com outro assassino, com outro ladrão. Ora, não é melhor que esse cara de 16 anos, que já está andando com outro bandido, esteja preso? Ah, mas vamos jogar ele na cadeia, ele vai piorar. Pô, mas peraí, um cara que é assassino com 16 anos, ele já piorou. Já tá no pior. Ele já tá no pior possível. O que ele vai piorar? Não tem como descer mais. Então, esse cara tem que ficar o resto da vida na cadeia, ora. Não isso, tem outra. Quer dizer, não é a ponta do, o que ela diz da ponta do iceberg. É na ponta do iceberg que o Titanic bateu. Ela não bateu lá embaixo, bateu em cima. É ali que está fazendo o desastre. Se esses caras estão aí apoiados pelo tráfico, nós não estamos dizendo que o cara de 16 anos vai ter que ir para a cadeia junto com os piores bandidos do mundo porque roubou, vai, um ovo de Páscoa. Lógico que não. Não vai ser isso. A justiça vai olhar isso. Nós estamos falando dessa bandidagem que está instruída pelos traficantes, de um modo geral. Aquele cara de 17 anos e meio, quase 18, que roubou o celular, matou o rapazinho na porta da casa dele. Aquele cara é um menor? Aquele cara tinha que ser a pena de morte. Me diga uma coisa, cara que faz isso, um menor que, ali em frente à Unimed, escuta, ali em frente à Unimed, há uns anos atrás, um rapaz também, um menor de idade, matou um outro rapaz pra roubar o celular. Ali não tem um pasteleiro ali. Bem em frente ao pasteleiro. Um menor de idade matou o outro. Um menino que estudava aqui no São José. Eu prefiro matar do que comer pastel. Um absurdo. É incrível. Absurdo. Você já comeria o pastel. Com certeza. Agora, o que que esse cara... Ah, mas ele vai pra cadeia, ele vai ficar... Vai aprender... Vai aprender o que mais o quê, minha filha? Desculpa. Já sabe tudo. Já tá vai aprender o quê? No crime. O que que esse cara vai piorar na vida? O que tem, eu só discordo quando é, por exemplo, casos de assassinato. Por exemplo, existem muitos casos que são aqueles que eles chamam da forte emoção, defesa da... Aquelas bobagens, defesa da honra, não sei o quê, que são pessoas que às vezes matam num ímpeto. Mas não importa. Peraí. Matou no ímpeto, é bandido da mesma forma. Ele é um assassino. Um assassino. Um assassino. Tudo bem. Bandido é outra coisa. Desculpa. E eu conheci gente que cometeu isso num desatino, numa briga, até pra se defender, foi pra cadeia. E saiu recuperado, se tornou uma pessoa de bem, teve família, conhecia. Vou dar um nome. Mas não matou pra roubar, né? Não matou pra roubar. É diferente. Não matou por tráfico, não matou por nada. É bem diferente. É isso que eu digo. Então, é isso que a gente precisa dizer. De qualquer forma, mas nós estamos falando desde o começo. Bandido é diferente. Agora, você imagina, esse rapaz que matou o outro lá em frente ao bar ali. Claro. Matou o cantor. Não, esse os menores que mataram o menino João Hélio e arrastaram ele quilômetros. É pena de morte, não tem outro desculpa jeito. Desculpa te cortar, infelizmente desculpa, a gente tem que terminar. Amanhã a gente retoma o assunto. São inúmeras participações do ouvinte. Amanhã a gente retoma esse tema. Temos que ir embora. A Rafaela, que fez o comentário, ela pediu pra tocar Pearl Jam. Então a gente toca agora em homenagem aos menores infratores. Vambora, amanhã tem mais Rebu. 102.